Parques Mais, no posto Trevo de Caraguá. ZYM 911, Rádio Areia Branca Limitada, 89,5 MHz. Caraguá FM, a rádio que dá um show. Voltamos a apresentar.